Mas isso é Lucas Almeida. Toca, menino. Menina debochada, pronta pro combate. Menina debochada, pronta pro combate. Seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate. Bate, bate. Minha mão bate. Bate, bate. Minha mão bate. Bate, bate. Minha mão bate. Bate, bate. Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas. Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas. Balança o peito, joga a bunda. Balança o peito, joga a bunda. Ela balança o peito, joga a bunda. Bate, bate. Minha mão bate. Bate, bate. Minha mão bate. Chama no piseiro, ué. Toca, menino. Uma velha produção. Vê se vem. Menina debochada, pronta pro combate. Menina debochada, pronta pro combate. Se seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate. Bate, bate, vem. Minha mão bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, vem assim, ó. Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas. Pra ser cobiçada, ela faz coisas a... Balança o peito, joga a bunda. Balança o peito, joga a bunda. Balança o peito, joga a bunda. Minha mão bate, bate, bate. Minha mão bate, bate, bate. Toca no piseiro, vai.